estou recebendo aqui no estúdio o Luiz Iantas, ele que é encarregado aí da captação de recursos ali na comunidade. Bom dia, tudo bem? Bom dia a você e a todos que nos ouvem. Satisfação recebê-lo aqui para falar um pouquinho aí do trabalho dessa comunidade que fica localizada ali na região do Porto Belo, é isso? Isso. Nós estamos, na verdade, ali no Jardim Califórnia, bem próximos aí ao aterro sanitário. Onde termina o asfalto e começa o calçamento, aí estamos nós. E a comunidade Sagrada Família Dom Olívio Faz, ela se dedica a quais atividades aqui no município? Bem, a comunidade Sagrada Família é uma entidade não governamental e ela já está em atividade há quase 15 anos e o principal objetivo dela é o tratamento em busca de recuperação de dependentes químicos, álcool e outras drogas também. E é uma entidade que conta aí com a atuação, né, de diversas pessoas, entre contratados, pessoal que é voluntário, pessoal que faz também doações ali, né? Como é que você se mantém atualmente? Nós temos ali o quadro de funcionários, de colaboradores contratados, né? Uma equipe técnica com assistente social, com duas psicólogas atualmente e mais 5 educadores sociais, mais a equipe de administração. Essa seria a equipe fixa. Depois a gente tem um quadro de colaboradores muito grande, de voluntários que nos auxiliam nas diversas atividades que a gente realiza para manutenção da nossa casa. Temos aí também um pouco de apoio do município. Agora já a partir do segundo semestre desse ano aí nos ajuda um pouco nos recursos humanos. Também temos um pouco de colaboração da Itaipu. E com isso a gente consegue salvar pelo menos a folha de pagamento. Mas para outras despesas, a gente necessita de fazer algumas promoções, algumas atividades, como todas as outras entidades também o fazem, para que a gente possa suportar. Os gastos são muitos, a gente tem a capacidade ali de internação hoje, são 30 homens, na faixa etária de 18 a 59 anos, e que muitos em situação de rua chegam ali, então não tem nem roupa para vestir, nem nada. Isso demanda uma série de recursos, então a gente faz aí algumas duas atividades por ano, faz um risoto uma vez por ano, já está bastante famoso a cidade, e também agora nos últimos anos aí uma macarronada também, um espaguete. Isso nos ajuda a levantar um fundo que dá para a gente ir tocando. Fora isso, a gente tem, o que nos tem ajudado muito, não só nós e outras entidades também, que é a Nota Paraná. A gente consegue aí, através das doações das pessoas que não colocam o CPF na nota, a gente consegue aí arrecadar um fundo bastante significativo. E tivemos aí até o ano passado, esse ano não, uma doação da Receita Federal e que nos permite fazer um bazar. E com isso a gente também, no ano passado fizemos um bazar bom e que foi possibilidade com esse bazar nos possibilitou a colocar as contas em dia, porque sempre estávamos ali no vermelho. Mas, como qualquer outra entidade, onde a gente preza mais pela caridade do que qualquer outra coisa, a dificuldade é muito grande. Falando em caridade, todo o pessoal que está lá internado, ninguém paga absolutamente nada. Eu até vou perguntar aqui novamente sobre a questão do Nota Paraná, porque é interessante. Muitas vezes a gente não sabe como fazer para ajudar, porque cada vez que vai no supermercado, vai em algum estabelecimento, sempre é feita ali a pergunta se você quer colocar CPF na nota ou não. Como é que funciona essa questão da ajuda às entidades? Se a pessoa não colocar o CPF na nota, ela pode doar essa nota? Como é que funciona? Sim, basicamente todo o comércio na cidade de Foz do Iguaçu e no Paraná todo, desde supermercado, farmácia, postos de combustível, até aquela merceariazinha que a gente compra no bairro, todas elas fornecem o cupom fiscal. Isso é obrigatório por lei. Quando a gente coloca o número do CPF, então a pessoa física passa a fazer parte, se quiser, se cadastrando-se no programa da Nota Paraná, e ali concorre a prêmios e também recebe um percentual do ICMS de volta. Quando a pessoa não quer fazer este cadastramento e nem colocar o CPF na nota. Normalmente, nesses comércios, tem uma caixinha com diversas instituições aqui em Foz do Iguaçu. Acredito que eu deve ter umas 20 e poucas instituições que fazem esse trabalho. Não custa nada para o contribuinte, não implica nada para o contribuinte e ajuda muito a entidade. Porque aquele ICMS que é retornado ao contribuinte, aquele que abre mão disso, esse ICMS é que pode ser aplicado às instituições. Em Foz do Iguaçu nós temos aí, sem exagero, talvez umas 20 instituições que fazem esse tipo de trabalho. Falando especificamente da comunidade sagrada, a família Dom Olívio Faza, vocês receberam também alguns recursos, né, oriundos aí de emendas feitas pelos vereadores. Até vocês foram ali na Câmara Municipal nessa semana para fazer uma prestação de contas em relação a isso? Isso. No ano passado, nessa época, mais ou menos do ano passado, os vereadores, ao fazerem o planejamento para o ano de 2018, fazer o orçamento 2018, eles podem incluir no orçamento algumas emendas. E essas emendas, a partir de 2 anos para cá, ou 3 anos para cá, se não me falha a memória, passaram a ser impositivas. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que a Câmara Municipal aprova, aquele dinheiro direcionado à entidade A, B, C ou X, obrigatoriamente o prefeito municipal é obrigado a realizar. Então nós recebemos ali emenda de 4 vereadores na época, que deu um montante de R$255.900. Essa verba, ela só pode ser utilizada, no nosso caso específico, para compra de equipamentos, compra de veículo e para reforma. Como a entidade lá, o terreno, enfim, não está em nome da Comunidade Sagrada Família, então nós não podemos fazer construção. Se nós tivéssemos o terreno em nosso nome, a gente poderia inclusive fazer construção com esse dinheiro. Mas esses 255 mil foram aplicados, então, na compra de alguns equipamentos, que tínhamos muita necessidade. E passamos aí também com o saldo, fazer uma reforma nas instalações que nós temos lá, que já são instalações bastante antigas e já estava dando muito problema de manutenção. Então, na parte dos dormitórios, ali foi feita toda a pintura interna, pintura externa, foram trocados todos os móveis dos quartos, foi comprado camas novas, colchões, travesseiros, foi colocado ventilador, enfim, foi feita uma reforma geral que já estava necessitado. Mesmo que aqueles móveis que nós tínhamos lá já eram oriundos de doações, então já não eram móveis novos, eram móveis de bom estado quando recebemos, mas e com o tempo vai deteriorando. Eu fico até contente em dizer que nesse trabalho de recuperação do dormitório e também no trabalho de pintura da nossa capela que temos lá, esse trabalho todo foi feito pelos internos. Então, a gente conseguiu economizar toda a mão de obra e fazer um trabalho bom. Também, depois com isso, nós estamos lá reformando a parte do nosso refeitório, das cozinhas, que o telhado começou já há muito tempo a dar problema. Então, tivemos que fazer uma reforma no telhado. E também no prédio lá onde abriga a equipe técnica e também a administração, precisávamos fazer uma reforma boa. Era uma casa, era uma residência, que estávamos ali, digamos assim, arranchados ali dentro. Então agora foi feita uma reforma que vai possibilitar que a gente possa dar o melhor atendimento, principalmente o atendimento da assistente social e a psicóloga, que vão ter então uma sala com todo o tratamento acústico, né? Devido a isso tem necessidade, devido ao tratamento específico que faz com cada indivíduo, e que antes a gente tinha dificuldade nesse tratamento ali. Para quem está nos ouvindo agora, até para saber um pouquinho mais, vocês atendem, né, aproximadamente 30 pessoas ali atualmente, né? Sim. Quais são as principais necessidades imediatas que vocês têm? É necessário fazer alguma reforma ainda? O que é que a entidade precisa ainda? Nós temos ainda muita coisa para fazer. Nossa área ali é uma área grande, são 30 mil e poucos metros quadrados, são 10 hectares. E nós estamos aí numa área rural da cidade. nós temos uma necessidade muito grande, primeiro, a maior talvez seja, de a gente refazer as cercas que tem em volta. São cercas há muito tempo, foram feitos alambrados, já estão com todo podre, varame, coisa e tal. E, então, não é questão de fazer cerca para que o pessoal não vá fugir de lá, não é essa a intenção. Mesmo que o pessoal que está lá é um pessoal que está de livre, espontânea vontade, e foram livres para entrar e são livres para sair no momento que quiserem. Mas temos ali dentro dessa área aí 5 lagos, 5 açudes, que sempre foram destinados à criação de peixes, tanto para o consumo da casa, como para fazer um pouco de comercialização. E sem a cerca, tínhamos sempre aí visitas, pessoal à noite fazendo sua pescaria também, né? Então essa cerca é para criar um pouco de respeito também e para que possa dar um outro aspecto na entidade. Ainda sobram lá 2 casas que nós precisamos reformar e estão bastante deterioradas, que essas casas nos vão possibilitar, inclusive, que a gente tenha uma melhor organização através de depósitos que nos faltam, e o nosso sonho é aumentarmos a quantidade de pessoas. Então, o nosso plano ainda, já para o ano que vem, é passarmos de 30 internos para 40 internos, no mínimo. O sonho talvez seja até aumentar um pouco mais. Demanda existe. Hoje nós temos lá uma lista de espera em torno de talvez umas 15, 16 pessoas para ingressar na casa. Então essas são algumas necessidades que a gente tem. A gente recebe da comunidade normalmente muita doação, seja de alimentos, seja de roupas, né? Mas sempre toda a doação é muito bem-vinda. Quem quiser ajudar, quem quiser saber como colaborar, conhecer a instituição também, como é que pode fazer? Nós temos um sistema de colaboração que muitas pessoas fazem através de um carnê, de um boleto bancário, que a pessoa determina o valor que ela quer contribuir mensalmente e a gente emite um carnezinho e ela faz essa contribuição. A contribuição vai de R$20 ao mês, R$20 a cada 60 dias, enfim, de acordo com a possibilidade da pessoa. E esses recursos aí nos ajudam bastante também. Então seria uma forma das pessoas que desejarem colaborar, também seria uma das formas, não a única, obviamente, né? Mas seria uma forma também onde nos ajudaria muito, porque nós não temos problema lá, graças a Deus, de falta de alimento. Isso não tem faltado. Mas tem muitas outras coisas que muitas vezes a gente precisa. Tem, às vezes, algum interno que precisa de uma consulta que não se consegue no SUS, ou algum medicamento que não dispõe também na farmácia do SUS, que a gente tem que adquirir, por exemplo. Combustível que a gente tem que comprar, a manutenção normal da casa, enfim, muita luz, água, telefone, que tudo isso a gente paga, né? Não é nada gratuito. Então isso nos auxiliaria bastante, sim. Portanto, conversei aqui com o Luiz Yantas, ele que é encarregado aí de captação de recursos, né, na comunidade Sagrada Família Dom Olívio Faza, localizada ali no Jardim Califórnia, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI e desejamos aí, né, sucesso a todos que atuam ali nessa instituição bastante importante aqui na nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a nossa instituição e que estamos ali sempre abertos para receber novos colaboradores, porque o trabalho é bastante árduo. A gente diz que é quase como enxugar gelo, né? A recuperação desse pessoal é bastante difícil, porque a dependência em droga é uma doença, não é só um vício. Além do vício, realmente se torna uma enfermidade. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição quando se desejarem.